Juliette Alfa, pronto para cópia? Pronto para cópia, Lima Juliette Alfa. Lima Juliette Alfa, autorizado Porto Seguro, nível 240, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5406, coteja. Autorizado Porto Seguro, nível 240, saída da Euleda, decola curva direita, 119.35. Transponda 5406, Lima Juliette Alfa. Após Leda, voa por seguro. Apoiamento correto, chama para flashback acionamento. Corrigindo, chama para acionamento. Ok, já está pronto para acionar, Lima Juliette Alfa. Decente, livre acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, Lima Juliette Alfa. Solo voa no 612, que pro voa. No 612, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette. Solo Salvador, Cordial Batalha novamente, o 6720 do Web, por gentileza, coordenação 360 Galeão, com a informação Tango. Sente, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, sente. Autorizado, chama para o táxi. Chamaremos táxi, 1856. 6720, pronto para a cópia? 20, copia, por favor. 6720, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5445, coteja. 360 conforme, Upper Zulu 10. Decola na Dael, a Leda Bridge. O transponder com 5445 e na saída 1935. Decola da 10, curva direita. Atrasamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamarei o portão 4, obrigado. Radar Sobel 370. Após 2000 pés, voa direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Gente, após 2000 pés, voa Jamo, após Jamo, Aracaju, 4206 azul. Oceaner 61143, livre da restrição em Pelô, desce a 2 mil pés, ajustado 1011, livre final LSXR, reporte estabilizado. Ok, desce para 2 mil pés, sem restrições, reporte estabilizado, direto em 6143. Oceaner 6143, sindicada? Momento 239. Gente. Controle, o papapá November, papatango já visual com o carro. November Papatango, chame torre 118 decimal 62. Obrigado, boa noite, Joguinho. Boa noite, November Papatango, direto a final da 17, ciente, vento uma centena 10 nós, ajuste 1011. Afirmativo. Está 356742, controle 119, decimal 35. 935, boa tarde. Boa. Está 3567 na Arbor, saída, vai deixar a curva direita. Boa tarde. 567, boa tarde, curva direita para Elefa. Subindo a nível de voo 360 após Elefa, voo fito 3567. Direita, Oceaner 6143, redução 1709. 1709-6143. Desnível 340, Viamper Zulu 44. Saída da Euleda, Eudes. Decola da 10, curva direita. Controle 119-35. Aciona 5451, coteja. Autorizado 340, São Paulo, Guarulhos. Viamper Zulu 44, decola da 10, primeira curva direita. Saída da Euleda, Eudes. 1935 no controle, 5451 no transporte 3097. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Novembro, Papa Tango, autorizado pouso pista no 7, vento 09 graus, 129. Novembro, Papa Tango. Para o táxi, gol no 856 com 89 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Afirma 89 a bordo. Afirmativo 89 a bordo, 3 de 20, Salvador da Rupera. Sente, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-6, altímetro 1-0-1, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 18-6, uma boa tarde, bom trabalho. Solo Lima Zete, aproximado pronto para ataque. Informa pessoas a bordo. Está com 08 a bordo. 108 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia e Alfa, seguindo o banho da Gol. No ponto de espera, torre 1-1-6, bom voo. Via Índia e Alfa, seguindo o banho da Gol, ponto de espera 18-6. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, 6143, boa tarde. 2 milhas de 100 braços. Boa tarde, 6143, vento 1129, ajuste 1011, autorizado pouso. Autorizado pouso na 10, 6143. Muito boa noite, o voo no 856. Boa noite, 56, boa, mantém um ponto para decolagem. Até a Azul 4206, tá cruzando agora o 150 pro 3760. Sério, comandante, chama Recife agora, 12685, alternando no 3365. 2685-3365 pro Azul 4206, boa. Boa no 856 após a passagem da aeronave Airbus Oceanana, curso final ali mantém. Após Airbus ali mantém, voo no 3567, controle. Ô, siga, 3567. Presente, senhor, está restrito nível de voo 340 pelo Centro Recife, restrito ao 340. Chamo eu agora, na frequência 1260, alternando 1288. 260-288, restrito 340. 3567, uma boa tarde. Realmente, bom voo, comandante. Alô. Se o solo for 5021 decimal 9, vibrando. Chegou 19, 143. O 956, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centena 10 nosso. Autorizada a decolagem, 10, com 856. Salvador, Oxenai 143, na Livrona Fox. Oxenai 143, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Livra na Alfa, repórter na Espa Juliette, 6143. Juliette Alfa, holding short position, runway 10, red. Good evening, Lima Juliette Alfa, clear, line up in the red, runway 10. Lima Juliette Alfa, line up in the red, runway 10. Lima Juliette Alfa. Ah, escuta o 5415. 5415 está a 5 milhas nordeste da posição Coral. Tem o serviço radar encerrado, chama Recife, na correção, chama Ilhéus, na 1201. Controle Ilhéus, 1201. Ciente, processo com Ilhéus, 1201, uma boa noite. Boa. 7, prossiga. Poderia coordenar, senhor, 370 para Brasília. Brasília nível par, temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmativo, 360. Autorizado Brasília, nível 360, via Persolo 17, saída Arbor, Elefa, Ovito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5462, coteja. Poderia confirmar a saída? Arbor, Elefa, Ovito. Arbor, Elefa, Ovito, ciente da saída, Arbor, Elefa, Ovito. Decola da 10, curva à direita, 10935, aciona 5462, Persolo 10360, autorizado Brasília, voo 10567. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Chamarendo. Oxenai 6143, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6143. Salvador Control, Papa Romeo Lima, Juliet Alpha. Romeo Lima, Juliet Alpha, radar contact on the departure, climb flight level 240. By now, fly direct to Leda, after Leda, direct to Porto Seguro. Okay, cleared for flight level 240, now flying direct to Leda position after Porto Seguro, Lima, Juliet Alpha. Gente, no 601, pronto para a cópia? Pronto, cópia. No 601, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 11 decimal 35, aciona 5461, no coteja. Autorizado 360, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Perzulu 10, controle 1935. Responder 5461. Rono 601, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Para. Tá 3897, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Boa noite, 56, chame Recife, 12685, alternando 133, decimal 65. Salvador, TAM 3897, está pronto para o táxi com 170 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando o Galeão. No 70 a bordo, 3:30 de autonomia, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 386, grato, tem uma boa noite de trabalho. Sou Salvador, objeto 6720, portão 4 do pushback em acionamento. Aguarde para o pushback 6720. A escuta. Alfa, chame Recife 1251, alternando 13325. 6720. Afirmo em coordenação com a equipe de solo, após o TAM autorizado, chama para o táxi. Após o TAM autorizado, cuidado do táxi, 2-0, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1273. Voo 1273, boa noite, assina identificação, disclaimer senha 2000 pés, altímetro em Salvador 1091, chegada bom. Descendo para 2000 pés, a chegada bom, 1091. 20, pronto para o táxi, estamos com 180, 325, alternando Guarulhos. 180 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 118, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 1862, obrigado, uma boa noite. Bordo 601, pronto, posicionamento, portão 100. Autorizado, chamar para o táxi. Vem, chamar para o táxi. Torre Salvador, tá 3897, desculpe, no ponto de espera pronto, tá 190. 3897, a linha decola pistura 0, vento uma centena 10 nós. Vem aí decolar, 3897. Salvador, cordial, boa noite.